Livro Ação e Reação. Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Chegamos ao capítulo 4. Alguns recém-desencarnados, isto é, aqueles que tinham morrido há não muito tempo. Claro, vocês veem que ninguém morre, né? Vocês estão sendo recebidos no mundo espiritual porque estão mais vivos que nós. Por isso diz Arur, saudoso fundador da LBV, finados, mais ou menos, somos nós. Está no seu poema do imortalista. Ele naturalmente respeita aqueles que vão levar aos seus entes queridos, principalmente no dia dos mortos, a sua saudade, o seu respeito, mas alerta. Há muitas outras maneiras mais evoluídas de honrar a memória dos nossos entes queridos, inclusive orar, vigiar, fazer aqueles que nos antecederam, né, receber a nossa homenagem. Poema do imortalista. Olha que isso aqui é para nós nos libertarmos também essa questão de chorar muito. A gente sabe que o sentimento, a saudade dói, respeitamos isso, dói a saudade, mas temos aqui mandar boas vibrações, promessas de atos que honrem a memória dos entes queridos. Como na LBV, honrar a memória do saudoso fundador desta obra é executar o planejamento que ele trouxe do mundo espiritual, a quem Jesus nos deu a honra de dar continuidade, a mim e a todos vocês, que ninguém faz nada sozinho. É bom que nós aprendamos essa lição. Por isso eu criei as equipes solidárias legionárias. Porque se não houver solidariedade entre os que trabalham e estão juntos, aí é aquela baderna. E se a solidariedade for no crime, aí Deus que nos perdoe. Melhor que não sejam solidários. Por isso o título completo das equipes é Equipe Solidária Legionária da Boa Vontade de Deus. Porque o firmamento veio a Jesus, o primeiro objetivo veio a Jesus, que deixou uma ordem. Por que ele é o primeiro objetivo? E os outros? Não é que Jesus deixou um ensinamento, um ordenamento, uma lei para os seus seguidores. Onde é que está? Você não sabe? Ué, Evangelho de Jesus segundo João. Aliás, aproveito para lembrar, dizer se Evangelho de João é bobagem. Porque Evangelho quer dizer boa nova, e a boa nova é de Jesus. João, excelentemente, foi aquele que no quarto Evangelho registrou, na quarta apresentação do Evangelho, o Evangelho é um só, apresentou passagens extraordinárias da vida de Jesus e ensinamentos que os outros três anteriores não perceberam. Mateus, Marcos e Lucas. Eles fizeram os evangelhos sinóticos, narrativos, aquelas históricos. João é o evangelista que mostrou a feição iniciática. Principalmente ele. Os outros também mostraram em muitos aspectos. Mas ele é essencialmente iniciático. Mostra a beleza da mensagem de Jesus na sua forma mais esplendorosa. Basta ver que João foi o único que registrou a ordem de Jesus para os seus servidores. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. E no capítulo 15, versículo 13, depois de repetir no versículo 12 o novo mandamento deixado por Jesus, João revela estas palavras do Cristo referentes ao mandamento que ele deixou, que Jesus deixou. Ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Foi o que Jesus fez. Por que os ensinamentos de Jesus têm tanta força? Porque aquilo que ele disse, ele fazia ele próprio. Por isso é uma tragédia do cinismo alguém no caminho do evangelho dizer: oh, se tiver oportunidade, eu digo, bom, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Isso é um absurdo. Isso é a escola do cinismo, que Jesus deplora e pune, a lei de Deus pune. Mas o poema do imortalista, vamos lá. Vocês veem como nós estamos todos vivos? Poemas da Era Atômica, página 200. Dois de novembro é um dia, na verdade, rico em lições para quem sabe ver. A maior ilusão é a realidade, já ensinava um excelente Paul Gibier. Os vivos, pseudo-vivos, levam flores e lágrimas aos mortos, pseudo-mortos. E os mortos se comovem ante as dores dos vivos a trilhar caminhos tortos. Legítimos defuntos, na ignorância desses espirituais magnos assuntos, parece que ainda estão em plena infância e vão homenagear falsos defuntos. Não é preciso ser muito sagaz para sentir que a vida tem seus portos. Um dia o Cristo disse a um bom rapaz que os mortos enterrassem os seus mortos. Amigos, por favor, não suponhais que a morte seja o fim de nossa vida. A vida continua, não jungida aos círculos das rotas celestiais. Os mortos não estão aí cativos nos túmulos que tendes ante vós. Os finados agora são os vivos, finados mais ou menos somos nós. A gente devia dizer assim: obrigado, irmão Zarur. Muito obrigado, querido amigo, grande professor. Os seus poemas o senhor fez uma pregação extraordinária. Bom, mas deixa eu vir ao ação e reação, alguns minutos ainda para ele. Capítulo 4, página 47. Alguns recém-desencarnados. Esse preâmbulo era necessário porque chama a atenção, fortalece a convicção de que a morte não acaba com coisa alguma, a vida é eterna. Continua eterna mesmo quando nós estamos reencarnados. A eternidade, por estarmos na carne, não sofre solução de continuidade. Vamos lá, não é interrompida a eternidade. Vamos lá então. Por isso que dizer assim, vamos voltar para a vida eterna, deixa de ser pobreza de linguagem, né? Mas é ilustrativo, mesmo sendo um problema de linguagem. Lembra o homem que aqui é uma passagem, lá do outro lado aqui a coisa continua eternamente, até que não precisemos mais reencarnar. Vamos dar a palavra a André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Atingíramos largo recinto, construído à feição de um pátio interior, de proporções corretas e amplas. Tive a ideia de penetrar em enorme átrio, algo semelhante a certas estações ferroviárias terrestres, porque nas acomodações marginais, caprichosamente dispostas, se encontravam dezenas de entidades em franca expectativa. A dizer a verdade, não vi sinais de alegria completa em rosto algum. Os grupos variados, alguns deles em discreto entendimento, dividiam-se entre a preocupação e a tristeza. De passagem, podíamos ouvir diálogos diferentes. Por exemplo, em círculo reduzido, registramos frases como estas: acreditas possa ela agora devotar-se à mudança justa, quer dizer, melhorar sua situação espiritual? Dificilmente, respondeu um dos interlocutores. Infelizmente, ela se centralizou por muito tempo no descontrole da própria vida. Mais além, escutamos dos lábios de uma senhora que se dirigia a um rapaz de agoniado semblante: meu filho, meu querido filho, guarde serenidade. Segundo informações do assistente Cláudio, seu pai não virá em condições de nos reconhecer. Precisará muito tempo para retornar a si. A gente se lembra aquele pensamento de Leibniz, né? Natura non facit saltum. A natureza não dá salto. Às vezes a gente deseja tanto, pede tanto a Jesus, que tantas coisas relativas aos entes queridos se resolvam o mais breve possível. E às vezes diz assim: eu pedi a Jesus, não aconteceu nada. Não, não aconteceu visivelmente. Mas acontece sim, porque não há uma prece dirigida ao divino chefe da humanidade terrestre e espiritual que não seja ouvida. Agora, a sua realização depende muito de nós, da pessoa que pretendemos ajudar. E a lei de Deus não se precipita. Uma precipitação muitas vezes piora o problema. Por isso temos que conhecer as leis espirituais, para sabermos nos comportar, ter paciência, muita pertinácia e fé. É Jesus quem diz: tudo aquilo que pedirdes na prece, crede que haveis de receber. Crede e vos será concedido. Bom, prossegue André Luiz. Em trânsito, não assinalava senão alguns retalhos de conversação como esses. A certa altura, na praça em movimentação, Druso, generoso. Druso é o mentor espiritual daquela cidadela de luz, Mansão Paz, no astral inferior, não é? Druso confiou-nos aos cuidados de Silas, mencionando obrigações urgentes que lhe absorveriam a atenção. Nós nos encontraríamos no dia seguinte, informou. A promessa gentil obrigou-me a considerar o aspecto do tempo. Pela sombra reinante, não poderíamos saber se era dia, se era noite. Por isso, o grande relógio ali existente, com largo mostrador, abrangendo as 24 horas, funcionou aos meus olhos como uma bússola para o viajante, deixando-me perceber que estávamos em noite alta. O ambiente lá é tão escuro, né? Mesmo na região de trabalho em que eles se encontravam, na cidadela, que o relógio tinha que ter as 24 horas do dia, senão não saberiam se era dia ou noite. Diz aqui André Luiz: reportamos-nos às regiões encravadas, os domínios do próprio globo terrestre, submetidas às mesmas leis que lhe regulam o tempo. Mas prossegue aqui o escritor espiritual. Sons de campanas invisíveis cortavam agora o ar, e assinalando-nos a curiosidade, Silas esclareceu que a caravana comboio penetraria no recinto em alguns minutos. Aproveitei os momentos para indagações que julguei necessárias. Por exemplo, que espécie de criaturas aguardávamos ali? Recém-desencarnados, mas em que condições? Como se organizaria a caravana comboio? Vinha diariamente à instituição, atendendo ao horário certo? O companheiro que se dispusera a assistir-nos informou que as entidades prestes a entrarem integravam uma equipe de 19 pessoas, acompanhadas por 10 servidores da casa que lhes orientavam a excursão, tratando-se de recém-desencarnados em desequilíbrio mental, mas credores de imediata assistência, de vez que não se achavam em desesperação, nem se haviam comprometido de todo com as forças dominantes nas trevas. Pontificou ainda que a caravana se constituía de trabalhadores especializados sob a chefia de um atendente, e que viajavam com simplicidade, sem carros de estilo, apenas conduzindo o material indispensável à locomoção no pesado ambiente das sombras, auxiliados por alguns cães inteligentes e prestimosos. A mansão contava com 2 grupos dessa natureza. Diariamente um deles atingia aquele domicílio de reajuste, revezando-se no piedoso mister socorrista. Saíam das fronteiras da mansão Paz e se arriscavam lá no astral inferior, no umbral. Preciso de coragem, minha gente. A morrer, ficar tudo protegido. Não, o negócio não é mandrake, não, para usar a linguagem. Mandar aquele mágico, né? Não, não é assim, não. É lutar, luta, luta. Jesus mesmo diz, por que a surpresa nesta nossa palavra, meu irmão, minha irmã? Jesus mesmo diz, o Pai não cessa de trabalhar, e eu também não cesso de trabalhar, dizia o Divino Mestre. E nós aqui, seres terrenos, cheios de erros e pecados, não vamos ficar na ociosidade? A ociosidade é desgraça, hein? Quem cai na ociosidade, acaba mal. Vem o exemplo de Salomão, né? Vamos aqui. A mansão contava com 2 grupos dessa natureza. Diariamente, um deles atingia aquele domicílio de reajuste, revezando-se no piedoso mistério. Entretanto, aclarou, não possuía um horário certo para a chegada, de vez que a peregrinação pelos domínios da treva obedecia comumente a fatores circunstanciais. Mal terminar o interlocutor, e a expedição penetrava o enorme átrio. O que é que vai acontecer? Vamos ver no próximo programa, vocês fiquem aí bem curiosos. E não se esqueçam que o grande equívoco da humanidade, que desgraça a humanidade, é pensar que a morte acaba com tudo. Mesmo muita gente religiosa, quando se fala na vida eterna, eles ficam nervosos, não deveriam ficar. Deveriam abrir os corações à verdade que está sendo dita. A revelação não acabou no tempo de Jesus. Ele mesmo disse que mandaria o Paráclito, o Espírito da Verdade. Ah, mas e o Pentecoste? Mas e depois? Progresso é incessante, o progresso continua. Quem é contra essa ideia, porque quer ficar parado, né? Mas isso são palavras saídas do coração, às vezes enérgicas. Nós queremos é que todos se salvem. Os tempos chegaram, minha gente, os tempos chegaram, meus irmãos, minhas irmãs. Quanta gente vai morrer na praia porque quer ter que repetir tudo isso, mas não numa vida, em centenas de existências ainda. Porque, ó, é a expulsão do planeta Terra dessa vez. É, leiam a humanidade do absinto. Está na Bíblia para o Povo, volume 1, A segunda edição é página 37. Também há em outros livros essa colocação, publicamos em jornais, em revistas. Até vamos mandar republicar, porque se é necessário nas revistas. Sabe? Bem, minha gente, às vezes a gente fala mais forte aqui, mas é por amor, viu? Meus irmãos, é por amor. Minhas irmãs, é por amor. O que vem aí sobre a humanidade não é mole, não. O que nós queremos é a salvação de todos. Queremos ajudar a Jesus a salvar. Deus está presente, então, viva Jesus. O Cristo estadista, por isso, nosso governante supremo em nossos corações para sempre.